escureceu e a lua branca deu pra me alumiar os caminhos do céu, caminhos que eu girei em volta de sonhos teus, sonhos que me a lembrar uma vez, outra mais e muitas mais. Me lembro dos teus cabelos que o vento a levar rolava na beira do mar. Nunca podei esquecer, com tanto frio na cara pelo meu coração, canto mais te procurava, mais grande era meu dor. Essa noitinha deixada nunca podei esquecer, com tanto frio na cara. Te procurava, mas grande era meu do céu, me faz imaginar e suspirar por aqueles doces que sozinho ficou sem lagarimos meus, como um naquilo no mar, sem saber a que pode tu há de arrimar, vogando mais para dentro, e aquela noitinha deixada de faz delirar. Essa noitinha deixada nunca podrei esquecer, com tanto frio na cara pelo meu coração, quando mais te procurava, mais grande era meu dor. Essa noitinha deixada nunca podrei esquecer, com tanto frio na cara pelo meu coração, canto mais te procurava, mais grande era.